Bruxa malvada da mata encantada, onde eu fui com você pra ver se consegui um pouco de felicidade. Da bruxa malvada, da mata encantada, onde eu fui com você pra ver se consegui um pouco de felicidade.